Yes, sir. From long time they've been giving us the wrong education. You long time. DJ's Nappa's in the place to be. Não encontras nesse jogo, pai, nem nas bancadas. Não sei quem venceu. Não encontras nesse jogo, pai, nem nas bancadas. Não sei quem venceu o campeonato nas jornadas. Não vi as jogadas, só vi gente a se insultar. Eu sentado no meu gueto com um spliff a observar. Uns lutam pelo pão, outros lutam pelo queijo. Uns matam-se pela guerra, outros matam-se pelo beijo. Divididos em blocos de 30 por 15. É claro que a minha gente só pensa deixar até as 15. Mas volta até da madrugada e entrega o seu país numa folha assinada. Os meninos sentados à volta de uma televisão, juntos vão saber como se vende uma nação. Até quando vamos trocar nosso ouro por papéis? Nos dias que correm nós trocamos por machés. Que se explode esse sistema, esses cientistas do ocidente juntam-se em conferências para vender a nossa gente. Roots and culture we want. Roots and culture we want. Roots and culture, where we want. Roots and culture, where we want. No brainwash education, we want. No brainwash education, we want. Roots and culture, we want. Roots and culture we want. Walk one, Mr. Man, walk one. Yeah, mash up the nation, seems like since me born. You never give me the right education. So me do me research, so me do me research. Search pan the Bible, search pan the internet. Search pan the wise man from Timbuktu. What do you get to you? You a swallow everything where the media give you pan TV. Mr. Man, where you do the next thing? Election, win a vote, you know way. King Selassie, I am the king of kings and the lord of lords and the conquering lion, the tribe of Judah, elect of himself. That's where we vote, the Nazarene vote. We not go nowhere, so we find we own light. Yo, King Selassie, the king of kings and the lord of lords and the conquering lion. Roots and culture we want. Roots and culture where we want. Roots and culture where we want. No brainwash education we want. No brainwash education we want. Roots and culture we want. Roots and culture we want. Há um mercado de cérebros africanos, querem o teu. Depois não me perguntas quem foi que te vendeu. Mostra a tua inteligência para as multinacionais. Mostra como é que se rouba a terra dos teus pais. Mostra e diz a eles que os teus irmãos são analfabetos. Trocam gajo e petróleo por substantivos e verbos. É uma decisão normal ser prostituto intelectual ou prostituta, porque vender-se aqui é oficial. Quem cala consente enquanto sente o ar-condicionado no interior da VX e vê o povo condicionado a colocar um X onde dizem que está certo. Esses doutores podem até vender areia no deserto. Se paios saíram do livro da quarta classe, hoje viajam de fato e gravata na primeira classe. Então digam a todos nas Américas e Europas que a África é fértil, todos os dias nascem tropas. Roots and culture we want. Roots and culture we want. Roots and culture where we want. Roots and culture where we want. No brainwash education we want. No brainwash education we want. Roots and culture we want. Yes. Roots and culture we want. The pyramids and the walls in Zimbabwe. Go on and tell them it's not from the alien. Go on and tell them it's from the African. Go on and tell them it's from the ancient man. No. Roots and culture we want. Roots and culture we want. Roots and culture where we want. Roots and culture where we want. No brainwash education we want. No brainwash education we want. Roots and culture we want. Roots and culture we want. Roots and culture where we want. Roots and culture where we want. No brainwash education we want. No brainwash education we want. Wah, wah, wah, wah.